Beleza. E haverá eleição no MTG. Como é que funciona isso? Bom dia, Flávio Belmonte Rodrigues da Silva, doutor Flávio, médico, não, advogado, médico, era o Thiago que recém falou aqui, e o doutor Carlos Honrich, que são candidatos na chapa 2 para a eleição do MTG. É uma eleição direta ou indireta? Bom dia, Dorotel. Bom dia aos demais integrantes da mesa. Uma saudação especial ao Paixão Curtis, nosso grande Só quero líder. justificar que é o MTG do Rio Grande do Sul, porque existe o MTG de Santa Catarina, do Paraná, de todos os estados da Exatamente. federação têm o seu MTG. Para quem não sabe, é uma espécie de federação que rege o Centro de Tradições Gaúchas. E tem uma MTG. Tem uma confederação que une confederação, todos eles, né? tem uma CBTG, confederação, Confederação CBTG já Brasileira da existe Tradição agora. Gaúcha, que Tudo isso administra. criado, né, em função da criação do sentimento de brasilidade, né, gaúchesca, de Carlos, João Carlos Dávila Paixão Cortes. Sempre reafirmado pelo movimento, essa Paixão culpado, né, Paixão? brasilidade. Estão dizendo que tu é culpado, Paixão. E ele é que é o culpado. Tu que é Paixão culpado, essa história inventou. toda aí. Não, eu acho que ninguém faz sozinho se não existirem continuadores conscientes. E as gerações que estão me sucedendo trazem a este momento importante para a história da cultura rio-grandense e para os destinos das novas gerações. Os CTGs nasceram em 1948. Foi o primeiro fundado aqui em Porto Alegre, o 35, Centro CTG de Tradições. 35. Patrão, quem era o primeiro patrão do CTG 35? Sim, o provisório, quando da ideia, foi o Glauco Saraiva, companheiro, né? E o Antônio Cândido da Silva Neto, realmente Dom Pedrito, foi o primeiro eleito através da votação livre, aberta Democrática. e democrática. Mas a existência do MTG. Foi em qual congresso que criaram o MTG? Entramos aí em 66. 66. Desde lá para cá, quantos comandaram Mas já? antes houve já algumas iniciativas de organização, e o Paixão Cortes participou disso, né? Quando se criou o Conselho Coordenador, já lá por 1954. Dorotel, eu E tu estavas gostaria. aonde nessa época? Nessa época eu era um piazinho bem pequenininho, né? Com Muito bem. recém 3 anos de idade. Do tamanho do botão, Sou. carregava papai no bolso e a mamãe no coração. Eu também. Eu gostaria de dizer, Dorotel, que para nós, E nesse momento, é um tu grande bota a privilégio estar bombacha e aqui, né? bota e se transforma um tradicionalista quando? Eu sou um homem do cavalo. Tenho animais, crio cavalo, sou cavalo crioulo e tenho minhas ovelhas, e eu uso Então tu é um bombacha produtor quase rural. que Tu é um diariamente, né? produtor rural É, também. também. E eu estou no tradicionalismo há muitos anos, e hoje de manhã tu falaste lendo na Agenda Gaúcha a respeito do Lauro Rodrigues, e eu sou oriundo do Lauro Pereira CTG Rodrigues, Lauro Rodrigues de São Sebastião nascido do em Caí, 1918, fundado em no distrito 1957. Santo Amaro do Um Sul, grande poeta, e um grande amigo foi de um meu pai, radialista, radialista, deputado federal, né? político Um brasileiro, foi poeta. membro da Estância da Poesia Crioula, exerceu atividades de jornalista, radialista e político, foi vereador em Porto Alegre, Isso. deputado federal pelo Rio Grande do Sul, e em 1935 apresentou na Rádio Sociedade Gaúcha, portanto, esta rádio que estamos aqui, o primeiro programa de atrações regionalistas do Rio Grande do Sul, chamada Camperiadas, no qual surgiu Pedro Raimundo. Em 1958, Lauro Rodrigues volta ao rádio de segunda a sexta, das 8h30 às 9h30, no programa Roda de Chimarrão, na Rádio Farroupilha, que, além do ênfase do tradicionalismo, falava de assuntos rurais e urbanos de Porto Alegre. Bom, vale uma observação que o pioneiro dos enfoques da cultura regional rural foi Pirajá. Foi o primeiro Piratini. que apareceu quando, em 1927, foi fundada a Rádio Gaúcha, e ele então apresentava não propriamente temas regionais, mas sobre temas da vida rural. E isso criou um clima novo. E ele é compositor, tem várias, já desaparecido, deixou várias composições poéticas e musicais. E depois, então, o Lauro Rodrigues, essa nova geração, deu um enfoque específico sobre o tema regional gaúchesco, como grande poeta, como literato e como mensagem radiofônica através da rádio. Então, caro Flávio Belmonte Rodrigues da Silva, candidato a presidente pela Chapa 2 ao MTG. A nossa chapa denomina-se União pela Tradição, e os nossos ouvintes, se quiserem maiores informações e acessar as nossas informações, nós temos um blog, União pela Tradição, blogspot.com.br, União pela Tradição, como se escreve sem tio nem cedilha, né? Tradicão. Tradicão. É um blog, Galdério. E nós... Mande Doroteu... teu chasque eletrônico para o blog, Galdério. Isso. Nós, Doroteu... O que é a modernidade? Paixão, quando tu inventou esse troço, que... tu criaste lá no Julinho, né, em 47, tu imaginava... Paixão, quando tem blog, rapaz, que troço de louco, que coisa mais macanuda. Ele falou uma coisa muito interessante há pouco, Paixão, né, a respeito da manutenção da tradição, apesar da evolução tecnológica, do progresso. Isso aí é uma coisa, um desafio muito grande, nosso movimento, saber conviver com isso, né? Como tu acha que está o MTG hoje? Qual é a tua visão? A nossa visão é de que o MTG... Vamos separar nossa prosa em três momentos importantes. Aqui no Galpão, até porque a gente tem um relógio aqui que nos cobra algumas pontualidades. Antes da notícia era certa, que já vai acontecer, vamos pautar então como tu acha que está o MTG. Depois, o que tu pretende com o MTG. E por fim, né, vamos deixar aqui a mesa aqui, te bombardeia aí. Vamos saber o processo eleitoral, né, se é direto, indireto, como é que é, como é que não é. Né, e assim os ouvintes vão se inteirando melhor. Então vamos lá, um minuto tu vai ter para falar sobre o que tu pretende. Aliás, como está o MTG? O MTG hoje está com a visibilidade que jamais teve. Nós conseguimos, através de alguns eventos, Semana Farroupilha, por exemplo, atingir uma mídia que nunca se teve. No entanto, nós entendemos que isso trouxe um distanciamento muito grande entre as nossas bases e a cúpula do movimento. Nossas entidades estão carentes, estão precisando de um apoio muito maior, de um olhar mais carinhoso por parte da diretoria para baixo, e entendemos que isso é uma meta a ser atingida. Já estou respondendo a segunda parte, mas uma coisa está ligada à outra. Achamos que este é o diagnóstico mais correto, mais da nossa visão e mais premente sobre o movimento tradicionalista hoje. Alguma coisa com relação à nossa filosofia aí passaria por uma reaproximação com o Paixão Cortes, onde ele tem muita coisa a nos ensinar. Muito bom, até que enfim. Não podemos o ver vai o nosso voltar grande ao criador ídolo afastado do nosso movimento. Não tem sentido. Precisamos ouvi-lo mais, né? Aprender mais com ele e talvez pensar melhor alguma coisa que nós fazemos. É uma oportunidade que poucas organizações têm, como essa, né? De ter à disposição, ainda vivo, uma das pessoas que fundou o movimento, que semeou essa Sinceramente, eu acho que lá na sede do MTG tinha que ter a fotografia do Paixão Cortes, né? O próprio Paixão lá, o próprio Paixão parede, ajudando, né? Ajudando. Mas é lá, né, uma instituição que cultua tradição, ou seja, a manutenção das coisas boas, né, feito pelo homem, ignora o seu criador, né? Então um troço meio antagônico. Com certeza. Agora, claro, o Paixão Cortes não vai querer isso porque ele não é afeto ao personalismo e à vaidade. Eu tenho certeza disso. Ele quer, talvez, que a gente está aqui na nossa frente, talvez a gente o ouça mais. Ele é maior do que tudo isso aí. Nos aconselhemos mais. O movimento precisa. O movimento precisa ser maior que nós, né? O movimento, né? O meu desejo é de ter a oportunidade de conviver melhor, porque, na realidade, as experiências que a gente tem, existem momentos importantes para revitalizá-los, criticá-los e encontrar rumos. Essa oportunidade, oxalá, eu possa ter como contribuição despretensiosa, mas sincera, honesta e verdadeira. Nós não podemos deixar de observar, Doroteu, que o MTG é uma instituição de administração colegiada. É administrado por um conselho diretor, 33 conselheiros, e que dão rumo na administração. Depois vamos voltar a tratar disso. Enquanto a isso, Do Nico eu musiquei Canto Parceira Saudade e voltamos depois da Notícia da Certa com a Rita Gastal. Mato Grosso. Mas, voltando ao tema MTG, vamos abutuar agora aí. E, com a palavra, o Flávio Belmonte Rodrigues da Silva, advogado, produtor rural, tradicionalista, candidato a presidente do MTG pela Chapa 2. Lembrando que a Chapa 1 está com o caminho aberto aqui, depois desse chasque, né, democraticamente. Mas, já desses um panorama de que tu achava, como está o MTG, né, e o que tu pretende fazer pelo MTG? Bom, Doroteu, principalmente, nós achamos que o MTG precisa ter uma administração um pouco diferente da que está tendo. Em alguns aspectos fundamentais, a nosso ver, fazer com que o nosso conselho diretor seja mais atuante e mais questionador, que provoque mais a diretoria do MTG, especialmente no sentido de haver mais transparência nas ações do movimento da sua diretoria. Achamos que o conselho diretor precisa tomar conhecimento de todos os atos, contratos, convênios e algumas parcerias que o movimento firma e possui, e que não tem sido muito bem assim. Não estamos aqui fazendo nenhuma crítica a nenhuma administração, apenas estamos lançando uma ideia de que deve ser diferente. Entendemos de maneira diferente o movimento. Nós temos uma série de regulamentos hoje, bastante regulamentos. E tu tens ideia de quantos CTGs existem no Rio Grande? 1.600 CTGs em torno disso. Quantos filiados? Filiados. Quantos sócios compõem esse contingente? Foi feito um levantamento há uns anos atrás, aí andou em torno de 5 mil, 6 mil associados efetivos, né? Porque nós temos muito piquetes nessa. Como é que se elege o presidente? O presidente do MTG é eleito pelos delegados das entidades filiadas no Congresso Tradicionalista. Então tem 1.200 delegados, é isso? Seriam 1.600. Dois para cada CTG. Só que nós temos duas categorias de CTGs. Nós temos um CTG. Por que dois para cada CTG? Dois, cada CTG tem dois votos. Delegados para cada CTG. Cada CTG tem dois votos. Cada CTG filiado tem dois votos. São, aqui o Carlos. Carlos, eu quero ver o Carlos Omerich aqui. Tu és advogado, mas a tua grande virtude é que foi meu colega de aula lá em Cachoeira, né? Obrigado. Você sentava desde aquela época? Mas claro. Tá sedando aí, não? Nós somos da tradição. Explica para nós um pouquinho como é o processo eleitoral. Quem vota? O processo eleitoral, a votação se dá no Congresso Tradicionalista, onde as entidades que participam, que estão regularizadas, vamos dizer assim, junto ao movimento tradicionalista gaúcho, que são as entidades plenas e as parciais. As plenas têm direito a cada dois delegados votarem. Por que dois delegados? São... A chance de não, tu vota num, vota no outro, não. Depois. Não, é justamente pelo fato de ser uma entidade plena. A parcial é um só. Na verdade, o voto de plenária das entidades plenas são três votos. Eleição direta, podia ser uma plataforma tua, hein, tchê? Sócio participar, sabe que... Outra coisa que eu queria perguntar, para ser presidente do MTG, tem que ser patrão da CTG? Deve ter sido patrão, deve ter sido conselheiro ou coordenador regional. As duas atividades que eu já desenvolvi no movimento. Eu só queria esclarecer, no panorama universal, existem hoje 4 mil entidades ligadas e que congregam ou gravitam 5 milhões de pessoas. Então a responsabilidade é muito grande e a abrangência é universal e não simplesmente galponeira. Com certeza, essa responsabilidade nós temos ciência dela. Nós sabemos da grandeza do movimento e sabemos da responsabilidade que nós iremos assumir. E sabemos também que há um anseio por mudanças no Rio Grande, em termos de desenvolvimento da nossa cultura, especialmente numa consciência mulher de que... Mulher pode concorrer ou só barbado? Pode, mulher pode concorrer. Hoje nunca houve uma presidenta? Temos. Ainda não. Olha, está na hora das Ainda não, mas está muito próximo. Tem, nós temos já patroas, agora, de CTGs. Inúmeras patroas. E o patrão, o vereador Thiago, tem uma pergunta para ti. Tem uma coisa que nos preocupa bastante, que é com relação à Semana Farroupilha e principalmente ao acampamento Farroupilha. Como é que vocês estão pensando em remodelar isso? Porque uma queixa muito frequente que tem se tido agora é de alguns piquetes, de alguns, até mesmo CTGs, que estavam localizados em algumas áreas do acampamento Farroupilha. E cito um muito especial, que é lá do Lami, que é o carteiro do Lami, que tinha uma série de pôneis ali, e de um ano para o outro ele foi deslocado da localização que ele tinha o ano anterior. E a grande queixa dessas pessoas que acampam historicamente ali na Semana Farroupilha é que muitas vezes é colocado um comércio no nada contra o comércio, mas deve ser priorizado realmente aquele piquete que cultua as tradições, porque é deles a festa. A festa na Semana Farroupilha é dele. Vocês têm alguma ideia diferente dentro dessa situação da Semana Farroupilha, do acampamento Farroupilha pro MTG? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que a Semana Farroupilha de Porto Alegre ela é desenvolvida por duas comissões distintas. Tem uma comissão estadual e uma comissão municipal. A comissão municipal, que é composta por inúmeros órgãos, instituições, ela tem por função administrar o parque Maurício Jorge Cobrinho e o acampamento. E aí nós temos integrados as secretarias municipais da cultura, indústria e comércio, obras, MTG, enfim, associação de piquetes e outros. E nós entendemos que isto aí deve surgir de um consenso dessas instituições que compõem essa comissão. Não acreditamos que o MTG deva ser dono das ideias, dono da Semana Farroupilha, dono da gestão, mas nós devemos compreender que existem muitas outras instituições que devem participar da Semana Farroupilha, e eu acredito que isso deve ser amplamente discutido, conversado, trazer à tona esses problemas para serem resolvidos. Quem é que administra o dinheiro que envolve a semana, o acampamento Farroupilha ali? É o MTG ou é... O MTG... O Estado entra com uma grana boa. Sim, mas quem administra o dinheiro? A Fundação MTG é uma instituição paralela ao MTG que foi criada para justamente atuar nessas áreas. Mas e por que o próprio MTG não pode ter uma fundação ainda para... Porque quando foi criada a fundação, e aí nós temos um ilustre gaúcho, que hoje parece que está vindo para o IGTF, e o Odi Borghetti foi uma das pessoas que criaram, a ideia era de que o MTG não deveria se envolver nesses contratos e nessas questões administrativas financeiras. E se criou a fundação para ser o braço divulgador da marca MTG, promover a marca MTG, fazer a parte comercial do movimento. Então, a fundação ela é encarregada de administrar isso aí. Há uma verba municipal, como o Doroteu falou, e há também verbas captadas pelos patrocinadores. Via LIC e tudo mais. Então, quem deve prestar conta, quem deve administrar isso, inclusive por força de um convênio com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, é a fundação. A fundação que é responsável. É. Então, Doroteu, eu gostaria muito de agradecer essa enorme oportunidade, dizer que é uma honra muito grande comparecer a esse programa com essa audiência que possui, e dizer aos nossos companheiros tradicionalistas ligados ao movimento que nós pretendemos sim trazer uma administração um pouco diferenciada, mais voltada às necessidades das nossas entidades, principalmente, e mais voltada a dar conhecimento ao público gaúcho daquilo que nós fazemos no movimento. Doroteu.